que treina minhas mãos pra lutar. A rocha sobre a qual estou segura, habito em seu castelo de amor. Resgata-nos da espada do inimigo e enche os nossos campos de provisão. Protege-nos dos dardos do maligno e põe um novo cântico em nosso coração. Eu louvarei o seu nome pra sempre, o meu prazer é ser só seu. Eu contarei sua história pro mundo saber que não há outro Deus além. Bendito seja o eterno, minha rocha, que treina minhas mãos pra lutar. A rocha sobre a qual estou segura, habito em seu castelo.